K P P M M Fudido, camuflado, notada com estada na charru. União de gueto é aquele que me crê. Obvia da chiga, pedi bilhete de identidade. Obvia da fudida, cunhas, migas. Fudida, banha zigas, governo da chiga pra nós fuder. Sócrates, esse não é o teu verdadeiro nome, pois eu batizo-te por trocas de. Não tenho medo de falar mal de ti. Famodi, o que me crê é bicho. Fuck bongo, tipo PSP. Grandes nabos reais. Fuck a bongo, disfarçada. Já há muito tempo que não dou grande pesada. Quando entro, não arrebento. Mas sei que tenho talento. A minha maneira, com o meu mano Sanha, fazemos a revolução. Em ação! Em ação, minha mano. Estás fudido, não faças tarano, mas tem calma, mano. Esta cena é canta cena, movimento, estás fudido. Estás todo quadrado, Sanha a falar para ti. Ou para a bongo, filha da puta pataqueira. Venham cá ter comigo. O pataqueiro desgraçado, fixe o boca. Um desse que está para Georgia, no movimento. O rap é delinquente, mas está flaba. Um desse ganhor desse, é possuído. Ping Chorty desgraçado, puta canta rap de bom ouvido. Mas não faz mal, mano, não tenhas pressa. Esta vida mesmo assim estou-me a cagar. Esta merda de vida, tipo linha de iriceira e de mafra. Tipo zona de totós de burros. Esta vida mesmo assim, uma cena tá em burros. Eu moro lá, mas vou já bazar para o bairro ao stress. É mesmo assim, Godless, manha mano, buta todo fudido. Camuflado, vai fazer tarano. O que está fazendo Georgia no movimento? O que está passando, niga? Meu pensamento alterado, buta todo camuflado. A noite em Lisboa, vês amboas, mesmo boas, estás fudido. Mano, tem cuidado, vida é mesmo assim. Quando eu entro, não arrebento. É mesmo assim que a gente faz no cubico. Vida é mesmo assim, estás fudido.